Not much was. So it's taking off on the bus to the head to the center. 14076, reautorizado, ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 09. Teve ingresso pela Juliette para o 9, 14076. Solo Salvador Objeto 6741 no gate 10, pushback acionamento. Pode para iniciar o pushback acionamento. Aguardando. T741, autorizado para o estacionamento, reporte para táxi. Autorizado, reporte para táxi, 6741. Encontra-se visual para aproximação para 197. Negativa, aqui no setor está a visibilidade bem restrita. Ciente, desça para 2000 pés, reporte visual com campo. Mike Bravianque, 2000 pés, reporta na visual. Web 6721 para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo QDMIC 080 do NDB de Simbra. Esquerda 020, limitado pelo QDMIC 080 de Simbra, Web 6721. Web 6721, correção, limitado pelo localizador. Limitado pelo localizador. O Mike Braviac, visual, com a onda frente. Mike Bravo Yankee, ciente, plano de voo modificado azul no 443, desça para 9500, chame torre na frequência 118, decimal 9. Yankee, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, Papatago, Lima, Kilo, Zulu, na rota. Lima, Kilo, Zulu, mantém escuta. Web 6721, para final do procedimento, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, vai reporte estabilizado, F77. Mil pés, ajuste na 0 no 1. 3 mil no 9, patrono. Está visual aqui para a aeronave da Azul, então vai informar. Era o que está, ele não vai estar. Patango Lima, Kilo Zulu, contato radar, saída lotar, submantenha nível de voo 090. 090, Zulu. Patango Juliette, Tango Zulu, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. São 3144, reduz a velocidade para 2309. Estou vendo 230, São 3144. Mike Bravo Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 197, vento 090 graus com 13 nós. Yankee, corta final, baixada travada. 200 com passo avistado. 100 de gol 941, no tráfego que o precede próximo à duna, 10 milhas, mantém 160 de ground speed. Ok, vamos reduzir mais, 941. Web 6721, no complexo final do procedimento LE, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295 vai completar o Web 6721, boa. Enche o no 754, quando tivermos um ano sem no sistema, chamaremos para cópia. 2000 reportando, está ligado, X-Way, manda 9. São 3144, desça para 3000 pés, ajuste no 091. 3000 pés, ajustar 1011, voltando 3144. Solicitador do aparelho 2230, bom dia. Aparelho 2230, bom dia, senhor, identificação chegada a mão, desça para nível de voo 050. 050, 2230. Para Bianchi, parte do greco. Então, 3144, o tráfego que o precede 11 milhas, mantém 190 de ground speed, Boeing 737. Sim, gente, o TAM 3144 está mantendo, tá mantendo a mínima. Sim. Com 149, Webjet 6721. Pouso, não no zero, Webjet 6721. Baixamos 895, 10, 11, altina 674. Jet Mike Brasil aqui, a estação na frequência livre, bom dia. Então, 3144, confirme velocidade indicada. 190 nós, querida. 20 graus. Estabilizado, ELS, voo 9941. Voo 9941, complete final do procedimento ELS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1295, voo 9941. Bom, 3, após o web, a retaguarda está livre no 2, chame táxi. Após o web, está livre no 2, táxi. TAM 3144, descer para 2000 pés, autorizado ele é 76, reportar ao estabilizar. Voo 9941, estabilizado ele é bastante travado, uma milha para o externo. Voo 9941, boa tarde, continue na aproximação, guardando pista livre, o ajuste é 10111. Gente, aguarda pista livre, voo 9941. Oi, Salvador, boa tarde, Avijat 6741, ponto de espera pronto. Avijat 6741, mantém o ponto de espera. Mantém. O Avijat 6721, no solo 49, direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, Avijat 6721. Voo 1941, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 14 nós. Livre pouso na pista 1941, na 10. O Webjet 6741 está visual com bang da Gol na curtíssima final da pista 10. Afirmativo. Gente, após o pouso do tráfego, autorizado aliar e manter pista 10, o Webjet 6741. Após o pouso da aeronave da Gol, ali mantém na 10, 6741. Ok, eu tenho um problema para 15h30, mas como o senhor disse que fez DLA, não chegou no meu sistema ainda, só um instante. Estabilizando 44, estabilizado. 1-4-4. Complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95, TAM 3144. 1895, 3144. Prossiga. 3144, final do X-ray, baixado e travado. TAM 3144, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 1. Informa o tráfego, o Bang da Gol vai decolar da pista no 0 daqui a um instante, ok? Sim, ajuste 3144. Jet 741, agilizando manobras, ali mantém a cabeceira no 0. Agilizando. Gol 1941, no solo 52, direita, solo 121, décima 9, agilizando manobras. Salvador, boa no 941. Boa tarde. Colagem pista 1-0, vento 080 graus com 15 nós. Autorizado, colagem pista 1-0, 674. Salvador, Oxané 6254 no box 8 para o pushback. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 6254, chame para o táxi. TAM 3144, autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus com 15 nós. Certo, autorizado pousar pista 1-0, TAM 3144. Tá, funciona 6-3-6-2-1-3, temos 1-2-6 a bordo, 4 horas de autonomia, treinamento Guarulhos. 6-2-1-3, Evitaxi, à sua direita, ponto de espera, 18-95, 1011, boa viagem. 18-95, ponto de espera, eu estou na 6-2, vamos ver se dá. Cardeal, Leda Brito, seu benção. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, ajustão 01, na autoriza final do procedimento LS, após ser aprisado. Para 2000, desde LS, passaredo 2230. Pode prosseguir no táxi do SGS na 721? Autorizado. 4-4. Afirmativo, Juliette, portão 4. Governo 941, segue a aeronave da web, portão 612. Segue a aeronave, para o mesmo, portão 412. 9-3-4-4. Pode voar Leda, web 6741? Web 6741, mantenha o perfil de saída. Mantenha o perfil. Muito boa tarde, TAM 3144, livro. 3144, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Juliette, TAM 3144. quanto espera pronto, Xuné 62-13, turno 0. Oxiné 62-13, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-62 de nós. Alinhar e decolar da pista 1-0, Oxiné 62. Para o táxi do Xané 6254, 103 a bordo, 3 horas e 45, alterna Guarulhos. 6254, livre de táxi, via parte principal, Índio Alfa, ponte espera 1895, 1011, boa viagem. 1011 no ajuste, livre táxi, via parte, Índio Alfa, ponte espera 2295, 6254. 3144, após o Xané, ponte espera 11. Tanto 3144 antes da Juliette. 3144 após o Oxané, portão 11. Entende. Vitor Mike Quebec, front stop. Autorizado, Cairo, meu pé, 17, direita, corredor Axé, 128-0161. R$ 1895, 1011, boa viagem para o regresso. Vitor Michael S. Solidariedade, táxi, aposta o ingresso, Vitor Michael Beck. Paredo 2230, complete final de procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 95. Chama a torre 118.95, boa. 9 controle, 120 decimal 8. 208, boa tarde, eu chamo a minha 213. Estou em Salvador, muito boa tarde, eu chamo a minha 213, está usando 1500 na Adael. Xané 6213, contato radar, submantenha 360, saída da Leda Bridge. 360, quando possível bridge, por gentileza. Aguarde coordenação. Aham. Passaria 2230, ajuste 10111, continue a aproximação, reporte externo baixado e travado. Reporte ali. 2 Salvador, boa tarde, Xané 6254, aproximando o ponto externo, a pista 10. O Xané 6254, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Vitor, Mike Beck autorizado em a cabeceira 97, reporte pronto. Chame centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 3315, 3325, boa senhora. Boa. Baixada travada, passaria 2230. Passaria 2230, autorizado para uso pista 10, vento 090 graus com 15 nós. 90 com 15, de repouso, passaria 2230. Tente 7, Vitor Mike Beck, mantém a posição com as instruções para decolagem. Puxa, né, 6254, visual com a terra da passageira na curta final da pistão no zero. Afirmativo. Sente após o pouso do tráfego autorizado de área e manter cabeceira no zero, chiné 6254. Após o tráfego na final ali, mantém não no zero, chiné 6254. Go ahead, November 842, Papa Alpha. We are ready to taxi, runway is. Okay, how many people on board? November 842, Papa Alpha. Total 7 people. Okay, November 842, Papa Alpha, clear taxi until taxi Delta. Report ready for report to cross runway 1735. Roger, via Delta to cross 725. Papa Romeo, Delta 42. Okay, report to cross. Okay, report to cross, November 842, Papa Alpha. 842, Papa Alpha, Romeo, Delta. November 842, Papa Alpha. Disregard last instruction. Report on taxiing Oscar. Okay, maintain position and wait for Johnny, runway 1735. Roger, we will be runway 10 for takeoff. Affirmative. Passaria 2230 no solo aos 1504, direita solo 121.9. Na direita delta, 1219, passaria 2230. O Vitor Mike Beck atendendo o estreito de turbulência TR da Passaredo, que acaba de pousar na pista no zero, tem livre decolagem, pistão 17, vento 090 graus com 15 nós. 09. Prossiga, 4089. Autorização, Vitória 360. Autorizado, Vitória 360, 050, pista no zero, direita da Eolide Hildes. Controle 120.8, transponder 5041 no 4089. Controle da passagem do Delta de Delta. É, o setor de subcopia 310, é por enquanto da Eoleda, o restante do setor sai. Eu vou pagar a autorização novamente no 4089. Autorizado Vitória, nível 360, pelo IC50. No zero decola, curva direita da Eoleda Hildes. Controle 120.8, transponda 5041. 08, trabalho, Quebec. Corre direita após confirmando, portão 9, time pronto, azul. Voo 754 aguarda helicóptero Campina Grande, prepare a PUC. Aguardando, voo 754. 2230, Zona Delta. 2230, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2230. Controle, 120.8, boa viagem. 120.8, 6254, boa. De Salvador, boa tarde, o Chaner 6254. Chaner 6254, contato radar, sub e mantenha 360, saída da AEL. Subindo por 360, perfil da AEL. Está cruzando agora 1900, poderia voar direto a Leda. Chaner 6254, mantenha o perfil de saída. Sem perfil. Controle Salvador, para passando o Vitor Mike Beck, circulando, se escuta. Papatango Vitor Mike Quebec, mantém 5 instruções visuais, corredor Axel no meu pé. Reporte 20 milhas fora de Salvador. Quebec, reporta 20 milhas, corredor Axel. Então 3283, após etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, Autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Positado 2.333, reporte estabilizado. Juliette 2230. 230 autorizado. Ingresso no pátio principal via Juliette, para remoto 14. Via Juliette, via pátio, remoto 14, 230. 5.45, alterna 1.26.85. Or join April 1. Roger, via Quebec Mike Lima, at Lima, contact 121.904, apron 1. Umba 05, aciona a identificação. Umba 05, contato radar 51 milhas, sudoeste do BOE de Salvador, vou na proa de Mare para chegar da Mare, reporte no Pandel descida. Sonia 6213, chame centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. Pô, 3935, chame 6213. Umba 05, desça para nível de voo 050. Sonar 6140, bom for arrival, descend flight level 070. Bom for arrival, flight level 070, só me contando. Gol no 924 para sequenciamento, vou na projetada. November 842 Papa Alpha. November 842 Papa Alpha. Approved text to holding points via April 1 India Alpha on holding points. Call tower frequency 1-8-6-1-9-5 CNH-1011. CNH on arrival 141. Settings 1011. 842 on holding point, call tower frequency 118.95. At India at holding point 118.95. Salvador, boa noite, 0.6.5, da CERN, para autorização 230, Aracaju. 1.8.06, aguarde um minuto, para conta. Bom 806, autorizado para Aracaju, nível 230 via Golf 677, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5057, controle 1209.